disco de cartel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo. A mocidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma. Um tango dentro da a velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo. A mocidade vindo da parede me dizer para eu sofrer. Trago a vida agora calma. Um tango dentro da alma. Velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de